Olá, muito boa noite a você que está nos acompanhando ao vivo pela USE Piracicaba. Esse é o programa Visão Espírita, edição de segunda-feira. Eu sou o Sérgio Aguiar e hoje nós vamos estar batendo um papo gostoso aqui com a Marina Jewartoski e com o Rogério Azevedo. Boa noite, Marina, tudo bem? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo agora. Que essa noite possa ser mais uma noite agradável e de aprendizado, né? É isso aí, seja bem-vindo ao programa. Obrigada. Olá, Rogério, boa noite. Tudo bom, Sérgio? Tudo Boa bem? noite, a Marina também, o pessoal aí que nos acompanha. Mais um dia, uma noite muito legal em que a gente vai poder aqui pensar, discutir, refletir e poder também expor um pouco das ideias para esse público que de uma maneira muito bacana, nos acompanha aí semanalmente para essas ideias, né? Legal. Hoje a gente vai fazer aquele programa de perguntas e respostas, né? Olha que maravilha. Seguindo aí um determinado roteiro, mas a gente deixa à vontade o público, aquele que tiver pergunta, pode fazer ao vivo, a gente prioriza aí as perguntas. Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar sobre vida e essa nossa capacidade. Como aumentar a capacidade espiritual, intelectual, né? E eu quero começar com você, Marina. Falando sobre o homem no plano físico, né? Ele está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? De uma certa forma, nós estaremos ligados enquanto estivermos semeando, né? Como a gente não semeia sempre tudo que é grandioso e que possa nos deixar livres, semeamos comprometimentos. E aí a gente fica por isso, né, Sérgio? Eu Exato. costumo dizer que se você tem um débito financeiro com alguém, mesmo que você venha a prosperar, enquanto você não pagou aquela dívida, vai ter sempre uma cobrança do outro. E dependendo do seu entendimento, o seu também, né? Porque você não se liberta para seguir adiante se nós temos feito semeaduras, né? E a gente está sempre semeando, porque a gente. Nossas atitudes são semeaduras, né? Então, enquanto a gente tiver com essas sementes ainda por nascer, né? E de cada semente nasce uma dor ou uma alegria, e nós vamos ter que colher e vamos ter que conviver com elas. E é isso que é por isso que a gente não se liberta facilmente do passado. Porque nossos atos, eles ressoam, né? Ressonam no universo. E por isso também que nós temos que aprender a fazer boas semeaduras, para que as nossas colheitas sejam suaves. Eu ia dizer que, na verdade, o bom devedor, ele está sempre criando débito, né? Então, você até encerrou bem nessa fala, porque é procurar semear o bem, o máximo, né, possível para poder não acumular esses débitos, que já é uma grande coisa, mas a gente tem que tentar tirar o máximo da nossa cestinha, principalmente quando a gente alcança um determinado patamar de consciência, né, Marina? Muito legal isso. Rogério, entrando nesse âmbito, né, se a gente julgar a inteligência humana, né, pelos padrões humanos, existirá aí um acúmulo, né, de experiências, na experiência encarnada. Como é que fica isso na experiência do espírito sobre a Terra? Olha, Serginho, entrando nessa questão, nós podemos interpretar com algumas ressalvas e ressaltar até alguns problemas que a própria humanidade cria para si, né? Porque nós também podemos ver que a humanidade em si não chegou no momento ainda de avaliar que a inteligência é algo a ser construído, né? Ou um esforço a ser colocado dentro da própria vida de todos nós, para que nós possamos empenhar ser alguém melhor, né? A gente fala, poxa vida, Nossa, eu vejo algumas coisas que a gente passa na nossa vida que a gente acha bastante engraçado, né? Olha, vocês já devem até ter ouvido. Olha, eu gostaria de escutar, de aprender uma nova língua, inglês, por exemplo. E vem aquele pessoal que quer criar os cursos de inglês que você escuta dormindo, né? Sem esforço nenhum, sem o investimento, né, da sua capacidade intelectual, do seu suor, mas que você tenha o aprendizado. E é engraçado porque isso expõe muito do que nós somos, né? Tudo dentro da nossa vida que gerar esforço é problema. E o que for gostoso é o que a gente quer, né? E evidentemente que sair de qualquer nível de não conhecimento de algo para o conhecimento de alguma coisa vai precisar do nosso esforço e da nossa contribuição. É inevitável. Quer aprender matemática? Alguns vão falar nunca mais, sair da escola, não quero mais nem saber. Quer aprender espiritismo? É a mesma coisa, não é ir para o centro, tomar passe, beber água fluidificada, é estudar. E para aprender espiritismo, há uma necessidade da pessoa que se embrenha nesse tipo de assunto para que possa trazer um tijolinho a mais no seu cabedal de conhecimentos, né? E o conhecimento em si é a única coisa que não dá para transferir, não dá para falar, olha, eu conheço fulano de tal, ele resolve esse problema para mim. Não dá. É um esforço próprio. E a inteligência, ela é um atributo do espírito. E é um atributo do espírito porque aquele que se esforça, se utilizando da roupagem terrestre de atualmente, que todos nós temos esse corpo hoje, e o nosso esforço no aprendizado do que quer que seja fica armazenado como um desenvolvimento de uma de nossas capacidades. Ah, mas será que eu perco isso depois que eu morrer? Não. E isso vai para aquele arquivo interno dos espíritos, né, que todos temos. Por isso que nós falamos, poxa vida, ao ver um outro caso muito interessante. Eu vi um menininho esses tempos atrás no YouTube, menininho de 3 anos de idade, cara, sentou na frente do piano. E se eu ficasse a minha vida inteira estudando piano, partitura, vendo as notas, eu não tocaria como aquele menino que uma mãozinha de 5 centímetros faz. E nós, todos desenvolvidos, porque a gente não tem ainda essa informação dentro do nosso espírito, das nossas experiências, daquilo que vivenciamos. E por isso nós podemos também observar que todo esse esforço que é cultivado durante uma das vidas, que na verdade é uma coleção de experiências que cada um de nós tem, fica armazenado. Mas o importante é que a gente reconheça que a capacidade que a gente cria para o nosso espírito é correspondente ao esforço que a gente coloca na nossa vida. Então, em resumo, torna-se uma capacidade do espírito, mas não é uma capacidade adquirida por milagre. É uma capacidade adquirida por esforço. Às vezes esforço de uma vida, às vezes esforço de inúmeras vidas, até que nós adquiramos uma capacidade que poderia chamar-se de virtuoso, né? Nós nos tornamos um especialista naquilo. Imaginemos quantos de nós não teve inúmeros empregos, cozinheiro, carpinteiro, faxineiro, e a gente vai aprendendo. E se não teve, não se dá bem com isso nessa vida atual, talvez seja uma possibilidade da gente começar a verificar que vale a pena aprender, porque é um aprendizado. Legal, legal. É um bom... Até entrando nesse ponto, falando um pouco mais, Marina, como que a gente registra as experiências, né, como que essas experiências acabam sendo registradas no espírito em uma determinada encarnação, para poder servir de patrimônio evolutivo, né? Sempre pensando como uma continuidade da vida, né? Nessa introdução que o Rogério colocou. É sempre mesmo na intimidade, né, do espírito que isso fica registrado. Fica registrado em nós. E nós poderíamos fazer um paralelo com a psicanálise, que fala tão bem do inconsciente, né? E diz que todos os nossos traumas, as nossas vivências importantes ficam ali no inconsciente. O espiritismo tem uma visão que amplia a questão do inconsciente, a ideia do inconsciente, que já é tão bem aceita até pela ciência hoje, né? De uma maneira, através da psicologia, que é importante para nós, para o espiritismo. Quando Kardec fundou a revista Espírita, ele falou, né, de estudos psicológicos, né? Deu o nome lá. Então, isso fica armazenado. A forma exata tem menos importância, né, do que o fundo, porque a própria psicanálise que fala do inconsciente não sabe explicar bem onde ele está, né? Então, e a ciência já aceita o inconsciente. Quer dizer, ele fala por si só nas próprias atitudes, como o Rogério falou, aonde está que essa criança com 3 anos já sabe tudo isso, que a gente suando numa encarnação inteira talvez não reproduzisse o mesmo. Então, os fatos estão aí, né? Então, de uma certa forma, o Espiritismo nos diz que a gente tem o próprio espírito, a intimidade do espírito, tem o perispírito também, algumas formas de armazenar essas coisas, mas esse patrimônio mesmo do conhecimento é do espírito. Ah, pensei que o Rogério ia falar. E aí, então, é que nós confirmamos a lei da reencarnação, principalmente por esses fatos. E o que nos alegra também de tudo que o Rogério falou é que se nós fôssemos materialistas e não aceitássemos a vida após a morte, tudo que se aprende numa encarnação seria perdido. E todos os esforços para aprender na velhice seriam desprezados. E, no entanto, nós podemos morrer, né, para o corpo de carne, aprendendo que tudo será de grande proveito para nós na nossa vida futura. Então, esse é, para nós, a grande alegria que o Espiritismo traz. Não deu tempo de aprender, mas nós vamos ter tempo. E comece agora que sempre haverá continuidade. Não tem como explicar, né? Essa experiência do menino que o Rogério menciona, e a ciência ainda admite a incompetência, vou chamar entre aspas aí, a incompetência de ainda não poder determinar muitas coisas. Outro dia eu estava lendo um estudo sobre a capacidade de armazenamento do DNA, quantidade de informações que um DNA acaba acumulando. É um negócio assim absurdo, e a gente percebe que a gente está muito longe da compreensão total sobre essas coisas ainda, né? Agora, imagine, Sérgio, desculpa interromper. Não, pode. Se os cientistas não estivessem para a inteligência da reencarnação, nós estaríamos sempre recomeçando, ou então, lógico, partindo de onde o último deixou, mas nós nascendo ignorantes de tudo numa encarnação, como poderíamos amadurecer para seguir, né, a pesquisa que outros deixaram? Muito difícil. Nascem, o Espiritismo fala, já estavam se preparando de outras encarnações e do lado de lá também, né? Das pesquisas que iriam desenvolver aqui. Eles gastam bastante fosfato aí, tentando justificar que a gente, de alguma forma, tá passando uma carga genética de pai para filho, de geração para geração, sem talvez assim, até com uma certa teimosia de aceitar simplesmente o fato da reencarnação, né? Agora, se não acharem qual o tio, avô, que estudou piano, vai ser difícil explicar. É verdade. Vai ter que mergulhar muito aí. Muito. E explicar por que pula, né? Por que numa geração se perde e na outra se recebe. E aí vai. É como se a gente fosse colocar, Deus até brinca um pouco com eles, né? Para deixar ver se eles conseguem encontrar dentro do ateísmo algumas explicações aí. Exato. Rogério, como que a gente deve proceder para poder dilatar essa nossa capacidade espiritual? Olha, a primeira coisa que... Isso é uma coisa muito nossa, né? A gente adoraria falar sobre uma fórmula de como fazer as coisas, né? Nós adoraríamos um tutorial para explicar tudo do universo, para como bem proceder, para como andar corretamente, como ir para o céu, né? Existem vários comos dentro da nossa vida que dizem como cada um de nós gostaria de se comportar para obter aquilo que almeja, né, como objetivo da sua vida. Então, respondendo assim sinteticamente e objetivamente sua pergunta, não sei. Mas nós poderíamos fazer algumas explanações aqui que nos levem a um pensamento um pouco melhor das coisas, né? Porque, no final das contas, a necessidade reencarnatória de todo mundo que vem aqui para a Terra é aprender alguma coisa. Ou aprender alguma coisa, principalmente pelo lado do amor. Como nós ainda temos uma certa revolta em poder transitar nesse meio por meio do amor, existe uma ferramenta de aprendizado fenomenal que Deus criou também, né? Que é o aprendizado por meio da dor, que é um pouco mais compulsória da nossa parte, né? Porque como nós, o nosso tipo de aceitação para tudo na vida é fazer aquilo que a gente gosta e não necessariamente fazer aquilo que a gente deve, porque nós somos, naturalmente, nós procuramos o mínimo esforço, nós queremos as maiores vantagens, nós queremos viver bem. E se pegarmos uma na média das pessoas que vivem aqui nesse nosso mundo, nós podemos observar que a maioria de nós são aquelas pessoas consideradas da boca para baixo, que colocam como prioridades da sua própria vida comer, dormir e fazer sexo. Se estiver atendido essas três necessidades biológicas, está tudo bem. Até o momento que vem uma dor, um desconforto, uma ansiedade, um problema que seja de ordem psicológica ou física, que nos coloca para pensar um pouco mais. E aí nós podemos trazer até Divaldo para conversar um pouco aqui conosco, né, através dos pensamentos de Joana de Ângeles, a explicar que chega um momento na vida de todos nós em que nós viramos homens e mulheres integrais, né? Que além de dormir, comer, fazer sexo, nós também começamos a ter aspirações, a ter vontades, a colocar como prioridade na nossa vida algum ideal, que pode ser um ideal que pode começar singelo. Eu gostaria de ajudar crianças, por exemplo, numa vida. É um ideal a ser desenvolvido. Ah, eu gostaria de ajudar muitas pessoas, mas às vezes nossa musculatura espiritual não permite. E a gente vai começando, às vezes, esses exercícios que nós todos necessitamos de fazer para o desenvolvimento espiritual da nossa capacidade, com exercícios, às vezes, dentro de casa. E talvez alguém pense, poxa vida, mas dentro de casa eu não aguento a pessoa que mora comigo, meu marido, meu filho, meu avô, meu pai, minha mãe, todo mundo que faz parte desse núcleo familiar um pouco mais próximo, que geralmente são, assim, os 95% dos nossos problemas, né? Que a gente vem para cá e precisa aprender a lidar com esses seres que são diferentes de nós, que necessitam de nos ajudar a desenvolver a paciência, a compreensão, essas características que não fazem parte da nossa habilidade, da nossa capacidade. E eles nos ajudam, por mais que a gente fale, poxa, mas é terrível, eu não aguento. E às vezes é verdade, e a gente não aguenta mesmo, né? Às vezes passa do limite da nossa capacidade de esforço de entendimento. E o Espiritismo é bonito por causa disso, porque ele nos elucida de uma maneira racional que esse caminho que nós estamos trilhando é um caminho que já foi pensado por alguém. Pode ter tido a nossa contribuição. Se a gente tem uma capacidade de observar que essa situação é a melhor possível para o nosso desenvolvimento, porque pensemos juntos, do lado de lá, que a gente aqui não está na carne, não está vendo os problemas, a gente fala, poxa vida, eu vou por esse caminho, eu tenho às vezes que acertar o ponteiro com fulano de tal, porque todos somos espíritos. Às vezes vai estar no papel de pai, às vezes vai estar no papel de mãe, depois inverte em outra reencarnação, e o tempo vai passando e nós vamos adquirindo competências provenientes dessas experiências, que às vezes são sofridas a vida inteira. E a gente fala, puxa, passei com 5 nessa vida. E daí na próxima a gente se esforça um pouquinho mais, aí já passa com 7, até o momento que a gente adquire aquela virtude, já que Jesus é o nosso modelo e guia, conforme questão 625 de O Livro dos Espíritos, a gente fala, poxa vida, olha, vale a pena então, né? Já que cada um de nós um dia vai se tornar Jesus, todos nós temos que passar com 10 em várias matérias do desenvolvimento humano, da capacidade intelectual, da capacidade de relacionamentos, e nisso nós trazemos também, como a própria Marina falou aí, matérias que são fenomenais para que a gente se entenda dentro da psicologia, da psiquiatria, e nesse jogo de aprendizado, desses esforços que nós vamos não somente aprendendo por meio da racionalidade, mas vivendo E aí nós vamos trazendo essa capacidade de observar que as coisas são um pouquinho maiores do que a gente imagina, né? É bem interessante até no ponto que você colocou, já, porque quando a gente observa, a partir do momento que a gente ganha o racional, parece que é o crescimento, essa capacidade de expansão intelectual, ela vai como se fosse por osmose, vai? O fato da gente ficar observando, a gente já consegue aprender. Mas quando a gente fala do aumento da capacidade moral, aí a gente já tem que dobrar a si mesmo. A gente tem que lutar contra desejos, contra determinadas sensações que vêm de outros tempos, e aí a fórmula começa a ficar um pouquinho mais complexa, né? Sim. E aliás, as duas coisas, eu acho que talvez é o ponto mesmo da gente conseguir, como o Espiritismo sempre fala do equilíbrio entre o moral e o intelectual, é como se uma coisa provocasse a outra para que nos expusesse, né? O intelectual nos expõe a determinadas coisas que a gente é forçado a trabalhar nos aspectos morais, né? E olha a desgraça, Serginho, porque quando a gente começa a pensar e olhar para si, o seu racional já entendeu. É bom fazer o bem, é legal você ser uma pessoa correta, é bom não brigar com ninguém, mas é impressionante. Acontece alguma coisa num dia, numa fatalidade, e você é pego meio no contrapé, você age num automatismo que faz parte do seu ser. Sabe-se lá quantos milênios que você é assim, e disso para pior, né? E é engraçado até porque nós, como espírita, a gente fala: quem será que eu fui na outra encarnação? É só observar o que você é hoje. Observou, você seria disso para pior. Então, essas nuances é que nos levam até a observar: poxa vida, eu falei aquela coisa para o fulano de tal, eu não deveria ter falado, mas foi num momento de cabeça quente, né? E essa é a vida que a gente vai levando, né? Exato. São sutilezas, esse momento de cabeça quente, né? Sutilezas no meio das provações, né? Que são às vezes as doenças, as perdas, né? Financeiras, sim, afetivas, e mais ainda esses contratempos que nos atrapalham bastante, né? Mas como o Serginho falou que a gente gosta de seguir os nossos desejos, mais uma contribuição que a gente traz é que nós somos regidos pelo princípio do prazer. E bem cedo a gente descobre que a vida não é só prazer, né? Mas desde criança a gente investe tudo que pode para que os pais atendam nossos desejos. E quando somos pequenininhos, os pais atendem. Mas se eles não souberem, na hora certa, aplicar a educação, o que acontece? Eu vou achar que tudo que eu quero, eu posso. E esse é um problema grande que nós temos enfrentado, principalmente nessa regeneração, né, que nós temos agora, que os pais não querem que os filhos sofram o que eles sofreram, né? Mas tudo tem, lógico, seus limites e suas pontuações. E aí eles crescem adolescentes, continuam fazendo o que querem. E aí quando eles têm que aprender que a vida... Não porque o Espiritismo diz que nós temos que sofrer para aprender, mas que a vida na matéria é um aprendizado de per se, mesmo que não existisse essa fala, essa contribuição do Espiritismo com a reencarnação, desde cedo a gente percebe que se não trabalhar, não come, né? E se não estudar, não se desenvolve, isso tudo pela lei da matéria mesmo, né? E aí, se os pais não educam, corre-se o risco de criar uma geração que vai ter grandes problemas depois, né? Olha que legal aqui, Mariana. A gente provocou, a Angélica Mari entrou com uma pergunta legal aqui, eu vou colocar na tela para a gente, né? Se famílias são espíritos unidos para resgatar certas dívidas do passado, o que dizer sobre um ente que não consegue salvar, ela colocou entre aspas, salvar o outro de situações difíceis? É incapacidade espiritual? Pode começar a responder, Marina, porque eu acho que é um pouco a tua praia. Rogério vai também de arrasto aí. Não, a gente fala. As situações reencarnatórias, elas são criadas, planejadas, como a gente planeja um serviço, uma tarefa aqui na Terra, que pode ou não dar certo, né? Sérgio e Rogério, me acompanhem para depois vocês interferirem. A gente pode planejar tarefas que venham a dar certo ou não. No núcleo familiar, nós temos que respeitar o livre-arbítrio de todos. Então, o planejamento foi feito para propiciar o aprendizado. Provavelmente, nós não vamos, talvez, conseguir salvar como nós planejamos. Mas, aos olhos de Deus, talvez tenhamos feito bons caminhos, né? Mesmo com as tribulações, porque nós, eu digo sempre que nós não devemos ter medo de conflito. Pessoas que vivem, observem, querendo pôr panos quentes em tudo para salvar as situações, elas lá para frente elas vão se desmanchar em problemas maiores. Então, se nós não tivermos medo de conflito, mas tivermos, como você disse, com a vontade de salvar, e agirmos, buscarmos, nos ampararmos na prece, porque através dela nós recebemos muita inspiração e teremos muita intuição também, nós estaremos vivendo mais uma possibilidade reencarnatória. E pode crer, sempre aprenderemos. Tem uma lição que diz assim, muitas empresas dão certo após quatro ou cinco vezes que elas quebram. Depois a pessoa fica boa naquilo. Porque em cada quebra, ele aprendeu uma lição. Aí, depois de aprendida, vem talvez outra que ele não tinha percebido mais à frente. Mas um dia nós aprenderemos. Então, cada tentativa é uma possibilidade de nós estarmos amealhando conhecimento para fortalecermos numa outra, se não houve a possibilidade de salvação. Mas, em muitos casos, Angélica, a salvação precisa de várias encarnações, porque são espíritos, muitas vezes, muito comprometidos, e só deles estarem num núcleo um pouquinho mais organizado, mesmo que eles não consigam ser melhores, eles já vão dar um passinho à frente. Isso é o que nós temos observado. Vai lá, Rogério, pode contar. Olha, o que eu queria chamar a atenção é a primeira coisa que a Marina falou. O primeiro ponto essencial para que a gente comece a compreender como são nossas relações conosco mesmo, com o próximo e com Deus, é que nós temos algo que para alguns de nós é assim, é uma coisa terrível, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é terrível, porque a nossa vontade, o que é gostoso e o que a gente quer, é como a gente procede. E o nosso raciocínio tenta reorientar a nossa rota. E a relação com os outros é da mesma forma. Se eu sou uma pessoa esquentada, meio problemática, se alguém me falar alguma coisa meio torta, se eu não for obedecido, se eu for autoritário. Mas um dia me disseram, enquanto eu estava fora aqui da carne, olha, vai lá para a Terra, vamos colocar você com uma pessoa que é muito bacana, uma pessoa que vai te ajudar você a apaziguar um pouco seu espírito. Você vai ter que aí passar por lições, por dificuldades, mas você vai conseguir se você tiver bom ânimo. E a gente até acha que isso está coerente, que acha que vale a pena, que é por aí, que um dia a gente vai ter que deixar de ser nervoso. E a gente vem para a Terra com essa pessoa. Mas chega aqui, no gostinho da carne, nos atritos que todos temos uns com os outros, a gente logo assume um pedaço daquilo que nós éramos, o chamado homem velho, o homem que nós trazíamos dentro de si, né? E nós começamos a proceder de uma maneira que procedíamos durante milênios. E então, é muito difícil que o resultado seja tão imediato. Mas também é muito importante que a gente traga para a nossa compreensão algo que nós já falamos em algumas perguntas aí anteriores. Todos nós vivemos num mundo de provas e de expiações. Se todos estamos inseridos num contexto de um mundo de dificuldades, de expiações, de provas, porque devemos, porque necessitamos de aprender, porque necessitamos de ser melhores, todos passaremos por dificuldades e situações difíceis. E não há, muitas das vezes, o que um parceiro ou alguém que nos ame muito faça para que a gente se salve de uma situação difícil pela qual a gente tem que passar. E, às vezes, passar pelo aprendizado em si. É ruim a gente pensar dessa maneira? Até é ruim, a gente acha até que é meio injusto. Pensemos numa situação exemplificada. Imagine uma mãe que ama o filho terrivelmente e o filho passa por um acidente na rua e perde um membro, por exemplo. Por mais que a mãe se culpe, se fale, tente fazer de tudo, mas é culpa minha, eu que não consegui ajudar. Isso numa situação assim que é material, né? A gente pode observar que, por mais que o nosso amor esteja investido naquela criatura, que a gente queira que aquela criatura vá para frente, às vezes existem contextos inseridos na vida dessa pessoa, desse espírito, na qual ele vai ter que superar e vai ter que vivenciar naturalmente, aprender. E sabe-se lá qual é a historiografia de todos nós, o que nós estamos inseridos e tendo que passar. Por isso é muito importante que a gente passe a compreender que a nossa proatividade perante a vida é muito mais importante. A gente querer se posicionar de uma maneira, querer cultivar o amor, fazer o bem, fazer aquilo que é o certo, é o mais importante. Porque essa lei de causa e efeito que nós estávamos falando, e até a Marina comentou, ela não é fixa, não é um determinismo que a gente nasce e vai acontecer tal, tal, tal coisa com a gente. À medida que cada um de nós procede bem, faz o bem e procura investir toda a sua energia naquilo que seria o bom, e não precisa ser espírita para se investir no bem, nós vamos angariando créditos nessa contabilidade divina que todos nós temos. Muito bem respondido pelos dois. Eu vou tentar pegar alguma coisa aqui para falar, mas assim, Angélica, quando a gente se propõe a ajudar outra pessoa, eu acho que a gente tem que pensar igual um espírito superior, ou protetor, um espírito protetor. Primeiro que o espírito protetor, ele é sim, ele tem uma ascendência moral sobre o seu tutelado, né? O segundo aspecto é que, naquilo que os dois disseram, sim, há que se respeitar o livre-arbítrio. E quando eu penso nisso, é muito simples a gente pensar assim, se eu quiser um dia, quanto mais eu vou aceder na escala espiritual, maior é a tarefa que eu vou pegar. Se eu ficar nessa tarefa global, querendo fazer pelo outro tudo, tintim por tintim, eu não vou conseguir me concentrar no todo. Então, as pessoas aprendem, os tutelados, eles aprendem quando eles estão bem e quando eles não estão bem. A Marina mencionou de forma bem legal, assim, há muito aprendizado nas quedas, há muita coisa para se aprender quando a gente, nas reflexões que a gente faz depois de algo que não deu certo. Por que que eu vou querer, então, me meter a privar o outro desse aprendizado? Então, é importante que, quando a gente se encarregue de cuidar de alguém, a gente aprenda a saber o momento certo de deixar o outro pensar com a própria cabeça, até pelo que o Rogério falou, a questão do livre-arbítrio, o outro precisa conhecer, o maior conhecimento que eu acho que a gente tem nas perdas ou nas quedas, é o conhecimento de si mesmo. É nas quedas que eu conheço a minha própria capacidade, seja de aprender, de ter que aprender coisas, aprender a me desapegar, aprender a respeitar a individualidade do outro, aprender a respeitar que viver é também deixar o outro viver, saber que a gente não está no controle de tudo. Olha quanto aprendizado que a gente tem quando a gente se frustra, né? Fala, Marina, vai lá, entra aí. A palavra salvar de novo aí, que a Angélica usou, né? Você estava falando, me deu uma luz aí. Vai lá, vai lá. Jesus, a Igreja Católica, o cristianismo, costuma dizer que ele veio para nos salvar, né? Foi na cruz para nos salvar. E se ele veio mesmo para trazer para nós a ajuda que nos salvaria, mas ele está deixando a gente viver a nossa experiência. E ele não está conosco na dor? Claro que ele está, né? Mas ele quer que nós aprendamos. Por quê? Toda vez que nós salvamos alguém de um perigo ou de um problema, nós não garantimos que ele não venha a cair de novo. Porque ele só não vai cair quando ele aprender a lição que você estava falando aí, né? Que nós temos que aprender. E Rogério falou muito bem também. Então, não obstante, Cristo veio para nos salvar, trazendo a palavra e o exemplo, ele deixa-nos experimentar as experiências da vida, né? Que podem ser dolorosas ou não, conforme nós as experimentamos e agimos, né? Marina, você falou, me lembrou de uma coisa, assim, acho que a pior coisa que nós podemos fazer para uma outra pessoa é criar nela uma dependência de nós. Porque nós não vamos estar com ela o tempo inteiro, né? Às vezes a gente se esquece que nós estamos falando da reencarnação, né? Pelo conjunto das coisas, a gente desencarna em momentos diferentes e cada um desencarna num grau de perturbação. Uhum. E a equação para a gente estar voltando junto não é tão simples assim. Uhum. Quando eu crio dependência no outro, né, que o outro fique dependente de mim, o que eu estou fazendo para o outro é deixando ele na penumbra, deixando ele, invariavelmente, num futuro próximo, essa pessoa terá muitas frustrações. É, quando eu falei de aprender a desapegar, é nesse aspecto, né, porque uhum. a gente está reencarnando em um conjunto de alguns bilhões de espíritos se alternando na Terra, e o ideal é que a gente crie essa interdependência enquanto encarnados, mas evoluir o Rogério falou, acho que logo na primeira questão, evoluir é um ato contínuo e solitário até, eu diria, né? Porque é pessoal e intransferível. Eu não consigo passar... eu não consigo aprender moralmente por osmose, eu tenho que colocar isso para dentro e lidar com isso comigo. Uhum. É a boa batalha que Paulo descreveu, né? Então, essa pergunta dela daria para a gente falar a noite inteira. É uma pergunta muito gostosa, né? Muito legal de se responder, porque assim, eu acho que é o dilema de muita gente. Né? Quando a gente entra no Espiritismo, quando a gente entra no Cristianismo pela primeira vez antes do Espiritismo, a gente vê aquilo e fala, nossa, eu quero passar isso para o outro também. Isso, como é que as outras pessoas não têm isso que eu tenho? É muito legal essa pergunta. Obrigado. Sérgio, um pequeno comentário. Fala, se a gente tomar para si, como objetivo principal, a gente se salvar, e permitam-me também colocar muito entre aspas esse se salvar, né? Porque o objetivo principal é se conhecer, esse autodescobrimento, essa melhora íntima. Tudo isso que a gente se propuser, observando única e exclusivamente para a gente. Evidentemente que muitas pessoas estão na mesma estrada que nós. E às vezes a gente dá a mão para um, para outro. No momento de fraqueza, a gente segura, o outro puxa. E às vezes inverte, dependendo da nossa capacidade. E aí vamos aprendendo a amar, né, Rogério? Exatamente. E esse é o objetivo nosso. A gente se colocar como meta da nossa vida, novamente, como muitas aspas, nos salvar, já está garantido e está tudo certo. E aí a gente vai tocando a nossa vida. Legal, muito bom. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui para a gente ver. Mandem as perguntas aí que a gente vai adorar responder no ar. Essa é para o Rogério. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual, Rogério? Permita-me corrigir um pouco, né? Porque o desenvolvimento espiritual em si, para que a gente não confunda, né? Ele é uma característica que existe desde a nossa criação. Todos fomos criados como sabe-se lá como e quando, né? Mas toda essa nossa vivência que de milênios a milênios nós vamos passando e desenvolvendo uma característica, uma habilidade, a depender do tipo de vida que a gente vive e das escolhas que cada um de nós tem durante a sua própria vida, é o chamado desenvolvimento espiritual. Mas evidentemente que é muito interessante que compreendamos que a asa para o desenvolvimento do espírito, ela é composta de um pedaço que é calcado na racionalidade, no desenvolvimento do intelecto, na capacidade do desenvolvimento chamado cerebral, mas a outra é a sentimental, porque nós necessitamos, como eu havia falado até também anteriormente, nossa capacidade de desenvolvimento nós sabemos muita coisa da teoria, porque talvez isso nos encharque muito mais a mente inicialmente, e depois a vivência é quando a coisa começa a chegar e a gente necessita de ser provado e experimentado nas situações que a gente às vezes até prega, né? Nós que estamos aqui no Espiritismo, a gente vai falar sobre Espiritismo, mas depois quando a situação nos chega, para que a gente vivencie, para que a gente tire de letra, para que a gente saiba aproveitar, e não somente aproveitar para nós, mas poder também comprovar que nós estamos no caminho correto, é a capacidade que nós temos de poder observar quais das asas, qual o lado das asas que a gente ainda está necessitando de desenvolver. Quantos de nós não poderia citar pessoas amorosíssimas que não tiveram, às vezes, estudo formal, que não foram para a escola, não foram para a faculdade, não desenvolveram o intelecto durante a sua vivência, seja pelo motivo que for, mas tem uma amorosidade, uma presença de espírito que a gente quer viver com a pessoa. Se convidar para ir em casa, a gente passa uma semana na casa da pessoa, né? E quantas pessoas nós também não vemos inteligentíssimos, com uma pessoa com uma capacidade intelectual tremenda, mas uma pessoa que a gente não aguenta, a gente arrepia de sentar do lado, porque cada um de nós é o que é, né? E no final das contas, a gente, se nós fizermos um exercício, uma avaliação séria, porque evidentemente a gente só pode se observar nessa vida com aquela clareza, quando a gente está disposto a fazer essa observação. E quando a gente compreende que a gente está numa situação que precisa de um pouco mais de investimento, seja na amorosidade ou na racionalidade, e eu não estou fugindo do tema, não, porque nós estamos falando sobre um assunto, novamente, que a gente pode descortinar várias coisas. Mas é interessante, porque o desenvolvimento espiritual em si, de todos nós, traz essas duas características, né? Esses dois pilares, se a gente chamar assim. Suscitou uma pergunta aqui para o Francisco, eu vou colocar na tela. É uma pergunta de duas partes, na verdade. Não sendo nós perfeitos, estando no mundo de provas e expiações, a gente sabendo que levamos as nossas bagagens, não estaremos retrocedendo, embora não haja retrocessos, pelo fato da gente retornar como católico ou protestante, aí levando em conta, ele quer que responda, levando em conta que não é o Espiritismo a evolução do Espírito? Quem responde? Quem responde, não tem problema. O Espiritismo não é a religião dos Espíritos desenvolvidos. Porém, características do Espiritismo, eles permeará pelas religiões que estão aí institucionalizadas. A observação e a compreensão do divino, a forma de encarar e observar, não é característica essencial do espírita. Então, não pensemos que nós somos espíritas, nós estamos aqui em cima da carne seca, nós somos os evoluídos. Negativo. Porque as religiões do futuro trarão a bagagem do que hoje nós estamos discutindo. A sua maneira de observar, a sua maneira de falar, isso não é importante. Mas o conceito e a compreensão dos fenômenos da vida permeará pelas religiões do futuro. Da mesma maneira que todas as religiões também, pelo processo evolutivo natural da compreensão humana, estão com processos de evolução. Porque as pessoas que vão entrando na fila de sucessão já entram com uma outra cabeça, às vezes é mais difícil, às vezes é porque existem inúmeras situações que nós, que não estamos inseridos nesse contexto, não sabemos explicar, e é muito difícil falar sobre o outro se a gente não vivencia, né? Mas as religiões em si também estão em processos de evolução. O Espiritismo, ele tem uma vantagem, se a gente puder observar, é que ele fala assim: olha, se chegou um momento em que a ciência ou algo como a evolução da humanidade explicou algo melhor do que o Espiritismo está explicando agora na codificação, adote o que foi aprendido. Ele já se desprende, fala: ó, se alguma coisa tiver melhor do que a explicação atual, adote-a. E poderíamos até observar, leiam a Gênese. A gente observa lá que existe uma série de coisas lá que a medicina, a biologia, a ciência atual já superou. E não tem problema nenhum, por isso ficou uma obra menor, se apequenou. Não, mas serviu-nos de base para compreender qual era o pensamento da época. Eu queria dizer, acho que duas coisas. Primeiro, assim, a gente pode analisar pelo seguinte prisma. Não existe salto no progresso. O progresso, ele é... A gente sempre constrói um degrau, fica firme nele e vai para o outro. Então, assim, se a gente olhar o Espiritismo, é um código, né? É um código. O código moral do Espiritismo é o código cristão, o código moral cristão. Esse... É o que faz evoluir o espírito. Agora, o entendimento do Espiritismo, se a gente pegar como doutrina, ele é muito novo. Muitos espíritos se encarnaram como católicos e protestantes. Mesmo o protestantismo é novo. A questão religiosa, como a gente está aglutinado, eu diria que é extremamente nova dentro da história humana. Então, assim, as pessoas precisam ir se formando, então, criando uma coluna de sustentação. Muitos vão encarnar muito ainda como católico, mas não quer dizer que ele não esteja evoluindo moralmente. Talvez ele esteja evoluindo moralmente muito mais pelo entendimento dele. Ele se conduzindo, acho que é isso que eu estou querendo dizer, assim, você não abandona aquilo que você aprendeu durante muito tempo, porque você que está se conduzindo nessa trajetória moral, você vai se readequando. E eu diria que sim, os conceitos, da forma como estão codificados no Espiritismo, é bem recente para a gente querer que todo mundo seja espírita. E o Rogério colocou bem, não é que o espiritismo é o futuro das religiões, é o amor, é o código do amor que é o futuro. Todo mundo vai convergir para esse amor absoluto. Né? Sérgio, posso interromper. Vai. Fique à vontade. Eu lembrar o que Kardec falou, talvez venha esclarecer também, juntando ao que vocês falaram, o que o Francisco quer saber. Quando Kardec mudou aquele preceito que diz fora da igreja não há salvação, colocando fora da caridade não há salvação, ele quis dizer que todos que queiram se salvar podem se salvar, não precisa ser dessa ou daquela religião e não precisaria nem estar ligado a nenhuma religião. Bastasse que entendesse e praticasse a caridade, né? O que é caridade, senão isso que você falou no final, e Rogério, o amor em ação, né? Então, entender o que é caridade também é outro, dá um outro programa, outro dia... A gente poderá fazer um programa sobre isso, porque compreender o que é caridade, não só a filantropia e tudo mais. Mas o que o Francisco falou, Francisco, eu entendi a sua dúvida também nesse sentido. Poderá, numa outra encarnação, por alguma convergência, necessidade, uma criatura nascer num lar que não será espírita, será evangélico ou católico? Da minha experiência pessoal e observação, o que eu vejo de evangélicos, amigos que nós temos, que trabalhamos juntos, que têm uma simpatia pelas ideias espíritas, e até dizem, que será que eu fui na outra encarnação? É muito interessante. E pessoas católicas também, que estudam o Espiritismo e são católicos por causa de seguir aquela coisa da família que é forte, né, gente? A educação, ambiente, meio que se nasce, que se cresce. Muitos mudaram. Quantos de nós vieram do catolicismo? Eu nasci em berço espírita, mas meus pais eram católicos que se tornaram espíritas. Se houver simpatia, poderá sempre, depois na vida adulta, se mudar, né? Rogério também nasceu em berço espírita, porque eu conheço a família. E olha só, pegando até um gancho no que a Marina está falando, imagine se cada um de nós nasce com uma certa missão e nasce num país em que não tem nem que não seja nem baseado na religião cristã. Se a gente nascer, por exemplo, num país cuja predominância da religião seja o islamismo, e se a gente tiver que ir lá para poder ajudar as pessoas dentro daquele arcabouço, daquele conceito da ideia do entendimento divino, nós tenhamos que trazer um pouco mais da amorosidade, da compreensão, desses conceitos que são dentro do espiritismo. E a gente não sabe qual que é a nossa trajetória, a nossa rota, né? Porque, veja, o cristianismo também não existia, e veio Jesus. Existia o judaísmo. Aí falam, poxa, Jesus era judeu? Então, a gente precisa estudar até a história para tentar compreender qual é a evolução da própria religião, né? E aí o cristianismo surgiu com as ideias difundidas por meio daquilo que ele fazia, o que pregava, né? E o gostoso seria, sabe o quê? Que essa oportunidade, até de comentar com o Francisco, era entender de um católico por quê, um católico que você tenha como exemplo, por que que ele prefere o catolicismo. E um protestante, por que que ele prefere o protestantismo? Porque talvez esteja nele a resposta do porquê ele fica naquela filosofia. Porque é uma filosofia, algumas vão ter rituais, e eventualmente é o que atrai a pessoa para aquilo, é o que coloca disciplina. Então, às vezes, a pessoa lá no islamismo vai conseguir ter, vamos pegar Khalil Gibran, um poeta islâmico maravilhoso, que tinha um entendimento sobre a vida, sobre o amor, sobre o ser, muito maior do que qualquer outra pessoa que a gente possa memorizar, que não Jesus aqui, né? Mas ele tinha bastante conhecimento, e conseguia entender com profundidade. Agora, até para a gente entender que nem todo islâmico ele é fundamentalista. A gente precisa, às vezes, tirar rótulos, né? E o espírito ele não veste um rótulo, ele se abraça a uma determinada filosofia porque aquilo está em... Tá batendo com o que ele ainda guarda dentro de si. A Marina falou aspectos culturais, aspectos de família que ainda são muito fortes, para não magoar, para não romper com o que eu venho trazendo desde muitos anos para trás. Então, para eu não romper dentro de mim com aquilo que eu venho trazendo há milhares de anos, às vezes eu fico num determinado lugar, mas eu já, as minhas ideias conseguem permear dentro daquilo sem eu me contaminar por aquilo que seria um travamento de aprendizado. Eu acho que tem muito a ver com experiência e preferência pessoal. Marina, você quase entrou num tema na hora que você estava falando, você falou do meio, e a pergunta para você é exatamente sobre o meio. O meio ambiente, ele influi no espírito? Muito, muito. Eu diria que tomemos cuidado e prestemos atenção, porque como que eu posso dizer, Rogério, vocês e vocês que são mais plugados, quando a gente quer vender uma ideia, como a gente chama, o marketing, né? O marketing. Utiliza desses pontos em que nós vacilamos muito, do reflexo condicionado. O Rogério falou muito bem que a gente é condicionado desde, né, nas perguntas anteriores, e nós somos. Chico tem um capítulo só sobre reflexo condicionado, não lembro no qual das obras que ele tem, das obras do Chico, do André Luiz, que fala muito bem no reflexo condicionado. A gente dá respostas sem pensar na vida, né? Vai acompanhando a boiada. E aí, o meio é um grande, né, influenciador. Então, é um alerta para os pais que estão começando a educar os filhos, aqueles que já estão educando, que também, lembrem-se, invistam. Porque educação é investimento, é não ter preguiça. Quando nós temos preguiça, nós deixamos, e depois para reparar é difícil. Kardec dizia, depois de um aprendizado consolidado, para colocar outro no lugar, você vai ter que desconstruir aquele. E para desconstruir uma crença, um aprendizado, um condicionamento, o trabalho é dobrado. Então, desde pequenos, vamos já encaminhando nossas crianças para as ideias, leva na evangelização, nas atitudes em casa, o meio influencia muito. E é por isso que hoje se consegue tão facilmente levar os nossos jovens para o lado que a gente quer, né? Quer dizer, principalmente o lado do prazer, né? E não do dever, do esforço, do respeito. Aquele olhar que a gente vê, isso é bom para mim? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Olha que hora boa de resgatar Paulo, né? Tudo é lícito. E hoje que tudo parece lícito mesmo, porque a mídia entrou dentro da casa de todo mundo, né? E tirou a nossa, a dos pais, a privacidade da família. Então, é muito importante. Não é um jargão de psicólogo isso, que o meio influencia. Influencia muito. Não é só a psicologia que usa, é marketing, vamos dizer assim, as trevas conhecem muito bem essas armas da influenciação. Tanto que eles nos dirigem mais do que pensamos, diz Kardec, dizem os espíritos para Kardec. Então, tanto invisivelmente, quanto aqui mesmo, quando você permite, né, que o seu tempo maior, precioso, seja plugado sempre em coisas frívolas, você vai ser influenciado, porque você não está dando o espaço para o contraponto. Quem que dá espaço para o contraponto hoje para ver se aquilo que eu estou adquirindo vai ser bom ou não? Se o que bombardearam a gente mostrando que vai ser ótimo, que você vai ser feliz. Que, por exemplo, com um Marlboro, você vai conquistar todas. Né? A propaganda do cigarro que nem pode mais. Mas é, se você está em cima de um cavalo, todo poderoso, você vai conquistar todas. E para um jovem, um adolescente, que está começando a conquistar as meninas, ver aquele bacana em cima do cavalo com um Marlboro na mão, ele vai achar que quem tem razão é a propaganda, né? Então, influencia e muito. Então, tanto que Jesus disse, se tua mão, teus olhos, teus pés são objetos de escândalo, corta-os, porque é melhor que nós entremos no reino de Deus sem pé, sem olho ou sem mão, do que, por exemplo, os seus pés que levem aos lupanares, né? Então, o que quer dizer isso? O meio que nos chama, que nos... Então, é um alerta, preste atenção. Se o que te leva ao mal, você pode cortar, corte, não quer dizer que corte os pés, mas simbolicamente, corte em você tudo que te dá prazer, no sentido simbólico. Preste atenção ao contraponto do meio. Muito bom. O livro que você falou é Mecanismos da Mediunidade. Eu corri dar uma pesquisada aqui. Na verdade, está tão gostoso que o tempo acabou. O tempo foi embora. Tem uma pergunta da Angélica Mari e uma observação da Rose aqui. Eu vou colocar, Rogério, você responde aí da Mari. Da Angélica, a habilidade de compreender e absorver aspectos edificantes de várias religiões é uma forma de desenvolver capacidade espiritual? Sim e não. Primeiro, porque o objetivo principal de toda religião é religar a criatura ao seu Criador. Essa religação que está em todas as religiões é o exercício da lei de amor. Se cada um de nós puder compreender compreender intelectualmente o que significa, quais são as ritualísticas, o que as pessoas fazem para que a gente possa respeitar, compreender e exercitar um pouco da fraternidade, é claro que é um desenvolvimento da nossa capacidade espiritual, além da nossa, do desenvolvimento da nossa capacidade intelectual, porque o conhecimento em si é algo que nunca acaba, né? Então, eu diria sim e não. Na parte sim, seria o desenvolvimento da compreensão como esses fatores. Mas não, porque cada um de nós também até tem o objetivo futuro de nem ser espírita, de nem ter religião nenhuma, de não ter rótulo que nos diga o que é. Porque cada um de nós compreendeu o que é a lei do amor, né? Tu vai falar assim, Jesus é espírita? Não, Jesus não é espírita. Jesus é o amor, né? E ele, por meio da sua, do exercício da sua amorosidade, permeia todas as religiões que também focam o que seria a lei de amor. A Rose colocou uma observação que o Rogério já respondeu, na verdade, na fala dele. E vamos lembrar o seguinte, Jesus era o Humberto de Campos falou que ele tinha o reflexo condicionado no amor. O que significa isso? Qualquer resposta que advém de Jesus é baseada no amor. Quando a Marina falou de reflexo condicionado, primeiro a gente vem como instinto, né? Muito puro, instinto efusivo, e a gente vai domando, lapidando, burilando o instinto para ele virar sentimento. Quando ele vira sentimento, todos os nossos reflexos serão condicionados no amor. Muito lindo. Rogério, suas últimas palavras e depois eu peço para a Marina dizer as últimas palavras e encerrar para nós com uma oração. E eu dou um beijo, mando um beijo para todo mundo aqui e eu vou calar minha boca aqui. Vai lá, Rogério. Da minha parte, talvez a única coisa que eu tenha que falar é uma única palavra, é a gratidão. A gratidão pelo momento muito bacana que a gente pôde passar aqui, pensando, refletindo, avaliando a nossa vida, meio que pensando em voz alta, né? Com amigos que estão na mesma jornada também, às vezes subindo um morro muito complicado, todos nós, mas pensando que vale a pena nós seguirmos para o próximo passo. E também agradecer esses nossos colegas que nos acompanham, que também pensam nas suas vidas, que se propõem também a fazer um mundo melhor. E agradecer também aquele que é o nosso Criador pela essa oportunidade maravilhosa. E quem sabe numa próxima nós estejamos juntos também para pensar e refletir igualmente num outro programa. Um grande abraço a todos e até a próxima. Eu vou falar rapidamente um pouquinho só da questão da religiosidade, que nós não esqueçamos que Jesus comandou a vinda de todas as religiões importantes aqui no planeta. Ele que coordenou, inclusive a nossa, né? O espírito, a equipe do Espírito de Verdade. Mas as anteriores também, budismo, o brahmanismo, todas as outras, ele comandou e todas no seu cerne têm a mesma ideia do Deus único e da sobrevivência do espírito após a morte. Todas têm. Para quem quiser, então, se aprofundar mais, lê o primeiro capítulo do livro Depois da Morte, do Leon Denis. Ele trata disso e o que nos resta, então, é ver que tudo que foi dito aqui do Rogério, que tudo no final não terá rótulos, mas por enquanto precisa ter para poder a gente entender, tudo tem que ser classificado na linguagem para nós. A linguagem tem que ser cifrada, classificada, então ela está aí. Mas quando for a linguagem do amor, ela vai ser universal, né? E assim, então, eu despeço de hoje também, Sérgio, Rogério. Foi muito agradável o assunto. Ficaria muito mais tempo aqui também. E gostei muito também da contribuição dos ouvintes, né? Que nos trazem os desafios e as suas perguntas. E assim, então, eu convido a todos a, neste momento, nos despedirmos, agradecendo ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, que, como governador do nosso planeta, observa, e controla através dos seus benfeitores todas as nossas angústias, os nossos desejos, o nosso crescimento e a nossa melhoria. Que também agradecemos aos espíritos amigos que cuidam dos destinos do Espiritismo, deste programa, da Rádio Web, dos condutores do programa, que abençoe, continue abençoando, para que possamos estar aqui todas as segundas-feiras que pudermos e que possa esta conversa trazer para todos o aprendizado que acrescenta na melhoria desta encarnação que estamos transcorrendo no momento. Que Jesus abençoe e uma ótima noite a todos. Obrigado pela companhia. Que assim seja. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.